E aí, pessoal, tá começando mais uma edição do podcast do Esportíssimo. Eu sou Yuri Akuna e hoje com a gente a presença do César, que fala bastante de UFC. Não teve conosco nas outras duas edições por problemas técnicos, mas tá aí o César hoje. Cezinha. Eu mesmo. Também temos o nosso especialista de futebol inglês, europeu, Renato. Oi, Yuri, tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora com você. E também temos o chato, mais chato de todos, especialista de basquete, NBA, que tá sempre certo, João. Quem que é chato aqui, meu irmão? Tudo bom com vocês? Tudo bom, né? Tudo bom. Tudo sempre bom. E especialmente hoje a gente tem aqui a presença do Thiago. Thiago, que é leitor do nosso site, além de leitor, ele é especialista de automobilismo, trabalhou no Terra TV, cobrindo Fórmula Indy, fez a cobertura do GP da China na Rádio Globo e comentava NASCAR na Band Esportes. E aí, Thiago, como é que você tá? Olá, Yuri. Olá, pessoal do Esportíssimo. Tudo bem comigo? E aí, com vocês, como estão? Tudo ótimo. É um prazer tê-lo aqui. Primeiro, parabenizando você pelo trabalho que você já realizou. E segundo, espero que não estejamos abaixo da sua expectativa. Ah, que é isso, vocês. Vocês são caras legais, gente boa, só torcem pra times errados. De resto, vocês são muito legais. Porque o único que torce pra time saber. De verdade aqui sou eu. Você torce pra que time? Real Madrid. Na Europa, e no Brasil. O podcast vai ser longo. No Brasil é Real Madrid do mesmo jeito. É Real Madrid do mesmo jeito, tá aí. Então vamos começar, já que temos um madrista eliminado, vamos começar, nada melhor que começar pela Champions League, né? Madridista. Madrilenho. Podemos começar falando da Champions, então? Vocês não iam falar de automobilismo? Lá pro vamos falar da Champions, vamos falar da Champions. Aproveitar já que você torce pro Real, o sentimento é de roubo ou eu tô enganado? Ah, sentimento é de roubo absoluto, né? Fui fazer meu BO ontem, inclusive, foi um absurdo o que o juiz fez ontem, mas brincadeira à parte aí, foi... O que que o juiz fez? Anulou um gol ridículo ontem lá, absurdo o gol que ele anulou do Higuaín. 6 minutos do segundo tempo, você faz 1-0, o jogo era outro. Mudava completamente. Muda o jogo. Muda o jogo, concordo. Acho que foi a primeira eliminação do Real, né? Pro Barcelona na Champions, ou eu tô enganado? Não, tá enganado. Umas temporadas pra trás, lá na década de 60, o Barcelona eliminou o Real Madrid até com um gol do Evaristo de Macedo, que acabou se tornando um grande ícone do Barcelona. Mas nunca acabou sendo campeão depois, né? Não, não. O primeiro título foi em 92 contra a Sampdoria, no mesmo estádio de Wembley, onde será a final desse ano. Temos chance grande do Barça, então, ter eliminado o Real e ser campeão dessa vez, né? É, fazer a festa em cima deles, né? De novo. Deles? Você agora torce pro Barça ou você era alemão? Não, tô falando deles do Real Madrid. Eles estão fazendo festa em cima do... Eu prefiro o Barça. Prefiro o Barça. Me agrada então mais. Então você vai mudar a camisa. Eu continuo defendendo o futebol alemão, mas o futebol do Barcelona me agrada muito. É o melhor futebol. Pera. Tem certeza que você defende o futebol alemão? Não foi o que eu ouvi no primeiro podcast de vocês. Eu defendo o futebol alemão, mas o Schalke não tem como defender. É verdade, né? Quem defendeu o futebol alemão aquela vez fui eu. É verdade. Só lembrando que dessa vez... Defendeu por loucura. Eu errei todos os palpites, né? Postei no Real e no Schalke. Dessa vez a coisa certa aconteceu. Eu acertando e você errando. É só uma questão de visualização. O Yuri acertou a decisão no terceiro lugar. Pois é, veja bem. Maravilhoso. É que eu não coloquei desta forma. Quando vai ser o jogo? É isso aí que eu ia quando vai ser o jogo? Quando que é a decisão no terceiro lugar? É que eles vão abrir mão da disputa. Marcou. A UEFA ainda não marcou. Eu quero assistir, eu juro que eu quero assistir. Você quer? Eu pago o pay-per-view pra você, João. Ah, tá bom. Manchester e Schalke, alguma surpresa? Não, né? Já tava... Eu não tenho nenhuma surpresa com eu fiquei impressionado com... A dificuldade que foi hoje. Não, eu não acreditava que o Manchester United era um time. Na minha visão, eu não posso é. Falar? Comecei... Ah, você tá ficando louco de novo. Eu tava esperando algumas semanas. Eu comecei a acreditar depois da primeira partida entre Manchester e Schalke. Ali me convenceu que era um time. Aquela foi a melhor partida do Manchester no ano. O Manchester não jogou bem o ano inteiro, mas é aquele time chato que eu falei no primeiro. Posso falar uma coisa que eu tô esperando algumas semanas pra falar? Pode. O Schalke é uma porcaria. agora você vem com essa. Agora essa é fácil, né? É a mesma coisa. Não, que eu falei, não, eu falei no primeiro. No primeiro podcast eu já sabia. Ah, mas é uma porcaria que chegou na semi, né? Pois é, né? Tá entre os quatro melhores times da Europa. Se o Schalke é uma porcaria, o Bayern de Munique o que é? O Bayern tá uma porcaria esse ano. Tá, ué. Está uma porcaria. Não vai nem pra Champions ano que vem. Não, vai sim. Estamos em terceiro lugar. Estamos em terceiro lugar novamente na Bundesliga. Vamos nos classificar e ano que vem vamos ganhar o campeonato na Allianz Arena. Fazer a festa em casa. Você tem esperança mesmo que isso vá acontecer? Aí você desligou e o videogame foi dormir, é isso? Não, esperança eu não tenho, não. Tá difícil. Ainda talvez o Robin talvez saia de lá, o Ribéry já não é mais a mesma coisa. Vai ser difícil. Tem que reestruturar o time novamente, né? Esse elenco já deu o que tinha que dar. E jogar com o Breno na zaga... Bom, vamos esquecer o futebol alemão, que não é foco. Voltar um pouquinho pra Barça e Real. Aproveitar, vou perguntar pro Tico o seguinte, pro Thiago. Você acha que se o Real tivesse jogado um pouquinho... de igual para igual no primeiro jogo, você acha que tinha chances maiores de classificar? Olha, Yuri, eu vou ser bem sincero. Eu tinha até falado com o João antes dos jogos. Aí eu tinha falado com ele que os jogos seriam 0-0 e 1-1 e o Real ia se classificar com os dois empates. Eu não, assim, não vou falar que o Mourinho jogou errado o primeiro jogo. Acho que até ele fez certo. Você sair com um 0-0 do Bernabéu não era um resultado ruim, não. Era um resultado até que bom. E a estratégia dele até que estava sendo bem efetuada. Claro que foi um passeio do Real Madrid, aliás, do Barcelona no Bernabéu, foi. Foi o quê? Um passeio do Barcelona no Real Madrid. Ah, sim. No Bernabéu. Foi um passeio. Foi. Nossa, o Barcelona, o Real Madrid não viu a bola. O Barcelona fez o que quis. Parecia um treino de ataque contra a defesa. Mas era a estratégia. Até o tempo que o Pepe estava em campo, estava conseguindo ainda anular algumas situações. A partir do momento que o Pepe foi expulso, num lance que, ao meu ver, não era um lance de expulsão, aí abriu a porteira, ficou mais fácil. É a minha opinião. Antes que o João. Só pra falar uma coisinha. Antes que o João comece a reclamar do Pepe, que ele já reclamou no outro podcast, eu quero reclamar dos jogadores do Barcelona. Aquele Pedro, Busquets. Eu sempre gostei muito do Busquets, mas o cara é muito teatreiro, fica fazendo teatrinho. Vamos com uma polêmica de cada vez. Vamos com uma polêmica de cada vez. Ah, vamos jogar tudo no ventilador agora, cara. Na minha visão, na minha visão, o Pepe também não era pra ter sido expulso, não. Como não? Uma entrada criminosa daquele jeito. Ele... O Pepe nem conseguiu. Ele não atingiu, ele não atingiu. Mas o problema não é atingir, o problema é a intenção do cara. Tudo bem, na regra realmente tem que a intenção também tem que ser punida. Só que, assim, ele não atingiu, ele atingiu a bola. Então não dá pra julgar a intenção ali, ele atingiu a bola. Ah, no Pepe dá pra julgar a intenção. Sempre dá pra jogar a intenção do Pepe. A intenção eu dele acho é que o amarelo ali tava de bom tamanho. Outra coisa, naquele jogo, qualquer falta que o Real Madrid fazia já cercava 5, 6 jogadores do Barcelona no juiz pra forçar o cartão. Pra não dizer que lance do Pepe foram 8 jogadores, dos 11. 8 jogadores cercaram o juiz pedindo o cartão. Mas foi porque o juiz foi lá dar o cartão depois de tanto. Mas foi porque o lance ficou parado um tempão com o cara se retorcendo ali no chão. Uma coisa, eu admito uma coisa, nesse segundo jogo, eu admito que eu não vi o jogo inteiro, eu vi só a segunda metade do jogo. Eu admito que algumas marcações de faltas eram estranhas, assim, sabe, por exemplo, o Cristiano Ronaldo sofreu algumas faltas e não sei se é porque o Cristiano Ronaldo tem essa fama de mascarado, apareceu o juiz que estava com alguma má vontade para marcar faltas contra o Real Madrid, sim. Mas a falta do Pepe, usou de força desproporcional, uma entrada, ao meu ver, maldosa, foi uma falta para cartão vermelho, sim. Eu acho que era uma falta onde o cartão amarelo, suficiente, ele não atingiu, ele entrou realmente com força desproporcional, foi uma jogada perigosa, o jogador acabou, não tem necessidade de dar vermelho por uma coisa que ele não fez. Você entende? Isso é a minha visão, eu acho que a gente não vai chegar... Ele se deixou levar pelo pensamento do Yuri. Desculpa. Eu acho que era entrada pra cartão vermelho até pelo histórico, o clima todo do jogo. Aí se você deixar uma dessa, aí a próxima pode também, aí depois já viu como é que fica. Então, o jogo inteiro, os jogadores do Barcelona ficaram tentando fazer isso, tirar um jogador do Real Madrid do campo. Conseguiram. Mas é errado isso? Não tô falando que é errado. Tô falando que... Errado é o árbitro se cair nessa pressão, não é? Você sempre fala que gosta do Barcelona jogando futebol. Eu não vi o Barcelona jogar futebol até fazer isso. O Barcelona tava tentando de qualquer jeito tirar um jogador do Real. Depois que fez isso, jogou futebol. Aí sim foi o Barcelona que a gente conhece. E você até pegar, por exemplo, o lance do segundo gol do Messi, tá? Segundo gol do Messi, o Messi foi passeando. Duvido que com o Pepe em campo, o Pepe poderia ser expulso num lance daquele. Que com o Pepe em campo, o Messi não faria aquele gol. É, não tinha tanto espaço quando o Pepe tava jogando. É, e o Pepe não deixava o Messi fazer o que ele fez. Ele poderia até ser expulso nesse lance, eu concordo. Porque já fazer uma coisa imaginária. Que ele tivesse um cartão amarelo naquele lance do Daniel Alves, aí dava uma pegada no Messi no meio campo, aí seria expulso, tudo bem. Mas eu achei muito precipitado o árbitro naquela decisão. No final das contas, com todas essas reclamações de vocês, vocês consideram o resultado da classificação, o Barcelona conseguindo a vaga, injusto? Não, mas pelo amor de Deus, não dá pra considerar nem Real nem Barça passando injusto. Calma. Exatamente. Não, mas no final dos 180 minutos, vocês têm que considerar que alguém foi melhor. O Barcelona foi melhor. Foi melhor apesar ou foi melhor? Foi melhor apesar. Sabe por que, João, foi melhor apesar? Tô pensando, cara. Mas... Eu vou falar que foi melhor apesar por quê? Se o jogo fosse 0x0, como estava caminhando para ser 0x0 no Bernabéu, o jogo do Camp Nou era outro completamente diferente. Ou, mesmo com o 2x0 do Bernabéu, aquele gol do Higuaín aos 6 do segundo tempo era outro jogo. Porque mesmo o Barcelona sendo aquele time que parece que não se abala, o Barcelona estava enfrentando o principal adversário dele, que é o Real Madrid. Você faz 1x0 o Real Madrid, precisando de mais um gol para empatar o jogo. Jogando bem daquele jeito. Não, uma coisa é fato. Tava jogando bem. O Real jogou bem. O quarto jogo foi o melhor. Você falou que o Barcelona é um time que não se abala. Não se abalou até esses 4 confrontos. O que o Mourinho conseguiu fazer no psicológico, especialmente do Guardiola e do elenco do Barça, foi algo que não tinha visto ainda o Barcelona sofrer com isso, desse jeito. O Barcelona entrou em campo completamente diferente. Essa coisa de pilhado, conseguiu tirar o Barcelona da zona de conforto dele. Embora o Barcelona conseguisse ficar tabelando, trocando a bola no meio campo, não foi uma situação confortável. Por isso foi tão equilibrado o jogo. Porque o Todos Real Madrid... os jogos foram, né? Equilibrados. Foram não, 4 essa jogos. Série, né? Essa série de confrontos. Acho que o Manchester deu 2 passeios. Mas, como isso aqui é uma democracia, eu gosto bastante de falar isso. João, você perdeu. Não era pro Pepe ter sido expulso, tá? Porque eu, o Thiago e o Renato achamos que não, então pronto. O César acabou. Achou o quê? O César que é o de UFC, ele pode falar sobre o lance do Pepe. O César tem que analisar o golpe do Pepe. Olha, eu sempre sou a favor de violência. Mais uma vez você perdeu. 4x1. Como sempre, 4x1. E o Barça passou pra final, todo mundo concorda com méritos, apesar de tudo que aconteceu. Na final pega o Manchester, que deu 2 passeios no Schalke. De novo, né? Barcelona e Manchester, de novo. Já fizeram a final de 2009, né? E os dois já foram campeão em Wembley, né? Não sei se o Manchester já foi campeão em Wembley, mas o Barcelona então, eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso também. Foi, sim. E assim, eu assisti os dois jogos, na verdade eu vi na rádio os dois jogos e não tem outra descrição. Fico com o que o Renato falou. Manchester e Schalke na Alemanha, acho que foi a melhor partida do Manchester no ano. O Schalke veio pra cá tentando... um sonhozinho e tal, que na verdade é igual falou um comentarista lá do jogo, o Old Trafford, né, o estádio dos sonhos, acabou com o sonho do Schalke. Não deu nem pra ver o Schalke, que eu esperava mais do Schalke. O Manchester, eu falei pro João isso no MSN, o Manchester hoje esnobou, foi com o time reserva pra chegar na final e atropelar o Barcelona, e o Manchester vai ganhar essa final. Olha, o Schalke, ele passou por um grupo que não foi um grupo dos mais complicados. Aí conseguiu pegar o Valencia nas oitavas. Valencia e Schalke é um jogo que qualquer um pode passar. Fez o jogo da vida contra a Inter, que já não é mais a mesma Inter dos últimos anos. Que você disse que era. Eu achei que... Você disse que ia ganhar os dois jogos. Então, a Inter, ela tinha passado pelo Bayern, de uma forma até heróica. E chegou nas quartas de final, zerou tudo, né? Como tem um bom elenco, eu pensei que pudesse reagir através da virada heróica que conseguiu contra o Bayern. Não foi o que aconteceu. Voltou a ser um time com futebol medíocre, pegou o Schalke, e o Schalke conseguiu fazer um jogo da vida lá no primeiro confronto e garantiu a classificação. Quando pegou um time mais acertado, com futebol melhor jogado, deu no que deu. Foram duas partidas fáceis para o Manchester. Você acha, João, que o Manchester é apenas um time mais acertado ou o Manchester é um time que pode ganhar do Barcelona? Olha, como é um jogo só, qualquer coisa pode acontecer. O Manchester dificilmente perde, o Manchester dificilmente toma gol. Aí você foi mureteiro, hein? Disse... Oi? Mureteiro, hein? Tá sendo mureteiro. Não, sou eu que falo isso, tá no Twitter. Eu posso terminar de falar? Sou eu que falo isso, tá no Twitter. No primeiro podcast eu disse que o Manchester não tem cara de campeão. Eu acho que ainda não tem mesmo cara de time eu campeão. Eu achava também, João, mas essa partida contra o Schalke pra mim é emblemática. Só que assim, contra o Schalke. Mas foi fantástico que o Rooney tá jogando muito a bola. Então, você tem lá alguns jogadores que podem fazer a diferença. O Rooney é um ótimo jogador. O Nani, que é o maior passador da Champions. O Nani que pode entrar no grupo que o Thiago considera ali de enganação, tem jogado bem. O Valencia faz um bom papel tático pela direita. É um time acertadinho. É um jogo só. É um jogo só. O Chicharito ele vai fazer gol se fizer dos 80 aos 90 minutos. Sabe quem tem cara de campeão? Se o jogo tiver empatado. Sabe quem tem cara de campeão nesse time do Manchester? Giggs. O Alex Ferguson. Então. O time é um time acertadinho, né? Como é um jogo só e o Manchester dificilmente toma gols, pode ser que consiga. A melhor defesa do... É, mas tem a melhor defesa da Champions League. E só tomou gol em casa. Tomou 4 gols, então, 4 gols em casa. Ele vai jogar em casa, né, afinal. Eu acho que vai depender muito do que o Manchester conseguir fazer defensivamente. Se João, conseguir... Seja objetivo. Manchester ou Barcelona? Barcelona, 1-0. Gol dele. Renato. Manchester, 2-1. Manchester? Manchester 2-1. Você aposta bem, eu gosto das suas apostas. Thiago? Manchester nos pênaltis. Nos pênaltis. Quanta emoção. César, Manchester. Pra consagrar o Van der Sar, né? Barcelona. É verdade, né? Van der Sar carreira que vai se aposentar. Barcelona 2-1. O César apostou Barcelona 2-1. Aí agora sobrou pra mim, né? Eu vou apostar no Manchester. Eu vou apostar no Manchester só pra ser contra o João. E vou do mesmo palpite que o Thiago, que eu acho que ia ser bem legal o Van der Sar se aposentar defendendo pênalti e tudo. Oh, vale seria bastante legal mesmo. Vale ressaltar uma coisa, né? O Manchester chegou em 3 finais nos últimos 4 anos da Champions League. Então, é o time que já tá acostumado a jogar a final, não? O Barcelona também, acho que em 6 anos. Não que o Barcelona não esteja, mas eu tô querendo dizer. Mas o Manchester. Um baita confronto, né? Não tem. São os dois melhores times da atualidade, eu acho. Será mesmo? E o time do Manchester sofreu algumas alterações no elenco nos últimos anos, né? Principalmente depois da saída do Cristiano Ronaldo, perdeu o principal referência e continua aí firme. Quando você perde um homem do principal jogador. É que o Manchester sempre manteve dois caras que são essenciais no meio do campo, né? O Giggs e o Scholes. Ah, mas o Scholes não tá jogando. Ah, ele começou a temporada jogando muito. Falava até em seleção pra ele, mas ele não quis, né? Ah, não dá. Traz o Bobby Charlton também, então. João quer ver jogar Pelé, Maradona, traz o Cruyff João. Aí também. Eu tô falando ao contrário. Traz o Cruyff aí pro Barcelona. João é um brincalhão. Eu acho que eu vou ficar com o Manchester. E então temos um 3-2 pro Manchester aqui, né? Ou eu contei errado? É. Tá certo. 3-2, 3-2 pro Manchester. Vai ter replay no próximo? Se eu acertar, vai. Se você errar, vai. Se eu errar, não. Aqui é assim, é democracia. Ah, é. Você que edita agora. Isso mesmo, César. Lança salário com os editores. Depois eu pago a mais, eu pago extra. Você sabe o que eu posso te pagar, né, César? Ah, não quero saber. Isso aí vai ficar caro. Deixa quieto, não quero saber, não. Começou. Levou pro octógono. Falando em octógono, vamos falar agora do UFC? Ah, aí é minha praia. Tá, já do Lioto. Cezinha. Oi. Nos situe, por favor. Não entendi o que você falou. Nos situe. Como estamos, UFC? Então, sábado agora teve o UFC 129. Foi o maior da história do UFC. 55 mil pessoas no estádio de beisebol em Toronto. E foi um show canadense, né? Show canadense e show brasileiro. Porque os dois brasileiros do card, dois brasileiros bem famosos até no mundo das lutas, venceram e venceram muito bem. O Lioto, principalmente, com um chute espetacular, estilo Karate Kid, igualzinho do filme. Nossa, foi fantástico o chute dele, meu. Fiquei impressionado. Foi mesmo. Foi demais. Olha, eu quase dei um chute na televisão na hora que eu vi esse chute. Eu não acreditei, mas, cara. Eu esperava dessa luta do Lioto, que foi contra o Couture, né, César? Como Randy fala? Couture. E tava se aposentando, eu achei que ia ser um pouquinho mais difícil pro Lioto. É, pegou a barba depois bastante cansado, fácil. Né? O cara velho lá. Não, mas não é porque o cara é velho. Não, tô brincando. O cara é multicampeão, tipo, famosíssimo. O cara foi 6 vezes campeão do UFC. Ninguém foi 6 vezes campeão do UFC em 2 categorias diferentes. O cara, tipo, ele tem 47 anos, mas é um dos caras que já mais forte do UFC, digamos assim. Tipo, ele vem. E ele começou no UFC 13, não é? Uma coisa assim? É, mais ou menos por aí. Faz bastante tempo. Tá bem desde o começo do UFC mesmo. E ele, tipo, vinha de 3 vitórias seguidas, se eu não me engano. E ele tem um jogo muito, muito pegado, assim, de grade. Ele não deixa o oponente se mexer. Só que o Lioto foi esperto e não foi pra grade com ele, né? O Lioto é bem defensivo, né, cara? Que consegue. O Lioto sempre evitou o chão com ele. Eu reparei. Ele deixava, né? É o cara. Tentou pegar umas 2 vezes, né? E fugiu rápido o Lioto. É, então, o Lioto é o cara do UFC que recebe menos golpe. Ele é o cara que recebe menos golpe no UFC. Ele consegue. Ele tem uma esquiva muito boa. E ele sempre joga assim. Ele vai se defendendo, esquivando. E quando ele acha uma hora assim, ele ataca. Foi o que ele fez. É, foi bem o que aconteceu. Ele atacou bonito. O Lioto acreditou o chute ao Steven Seagal. Steven Seagal, assim como o Anderson Silva acreditou também. Balela, verdade. O que que tem isso aí? Eu acho que é balela, porque tipo, é um chute frontal, é um chute que você aprende nas artes marciais. Quando você começa, você aprende frontal, assim como você aprende da rasteira, na capoeira, etc. E em cada modalidade, Lioto, por exemplo, é um karateka. Em cada modalidade você aprende esse chute de uma forma diferente. E eu acho que o Steven Seagal, o que ele fez foi aprimorar esse golpe para ser usado no MMA, etc. Eu acho que ele não ensinou. Parece, cara, mas é surpreendente como o pessoal não espera ele. Nas duas experiências que a gente viu do Anderson Silva e agora da luta do Lioto, eles entraram com uma facilidade no queixo do oponente, que a impressão que eu tinha é que os caras não esperam esse tipo de chute. A impressão que eu tinha, João, vendo o replay em câmera lenta, parece que o cara se assusta quando o chute tá chegando, assim, ó. Ele só vê o chute a hora que tá chegando na cara dele. Eu não sei se é uma coisa que é muito rápida ou se é, como você falou, é uma coisa que ninguém tá esperando. É, mas tem outra coisa. Eu acho que ninguém tá esperando, porque é um chute que nunca foi usado de verdade, assim, no MMA, né? Ele é sempre usado mais no, nas academias, nos tatames, assim. Agora outra coisa, se você reparar, parece que o Lioto, tanto o Lioto quanto o Anderson Silva, eles estão meio displicentes na hora do chute. Estão com a guarda meio baixa. Né? É, então. E até, aí o cara já que vocês meio compararam... Desculpa, João. Já que vocês compararam, eu até achei, plasticamente falando, o do Lioto muito mais bonito que o do Anderson Silva. Foi mais Silva. Legal. Foi mais legal, sim. Eu também concordo com isso. Mas o Anderson Silva parece que foi mais devastador, assim, entre aspas. É que o do Anderson foi o primeiro. Foi aquela coisa, nossa senhora, o que é isso? Mas o do Lioto foi. E o Lioto, se vocês repararem, o Lioto ainda deu uma ameaçadinha com o pé esquerdo antes de chutar pra ver como que o Tony ia reagir, né? É que o Renato não lembra porque ele é muito novo, né? Mas teve aquele filme o Karate Kid, né? Foi meio que ele deu tipo um pulinho Karate Kid, né? Eu tô imaginando ele aqui no toco, lá fazendo todo o treinamento lá com o Sr. Miyagi lá. Meu Deus do céu, como explicar pro Renato? Explicar pro Renato que o Karate Kid não é esse do filho do Will Smith. Não. Esse é o Kung Fu Kid. Pat Morita. Esse é o Kung Fu Kid. Que já foi. E o outro brasileiro, César, é o José Aldo. É, o José Aldo, Deus, que devastou o rosto do Mark Hominick. Nossa senhora. Ele vai precisar de um band-aid, o rapaz. Vai precisar de uns 10. Um hospital inteiro. Tem gás lá pra ele, uma faixinha? Meu vai Deus. Vai precisar de uns 10. Nossa, o rosto do Mark Hominick ficou devastado, um calombo gigante na testa. E do lado esquerdo, do lado direito, se eu não me engano, e do lado esquerdo, o olho inchado. Então, ele tinha uma ou ficava penso para um lado ou ficava penso para o outro. Eu achei engraçado. O Mark falou que se tivesse um sexto round, ele ganharia do José Aldo. É, porque eu achei muita pretensão, né? Ganharia no para o ímpar do cara. Mas ele dominou. Não sei se é porque o Aldo tava, sabia que tinha ganho a luta e estava controlando até... Não sei, a impressão que eu tive é que ele não menosprezou, mas ele só carregou a luta pro... É, jogou com o regulamento embaixo do braço. Só carregou a luta até o final e, assim, se o cara acerta um golpe bem dado lá no quinto round, podia ter complicado a situação lá. Exatamente. Eu tava conversando com o César, a gente tava falando que no quinto round a gente achou que o José Aldo ia perder, né? É, no quinto round, não sei round, se ia perder, ele parecia, cansou, pra mim, né? Parecia no controle cansado da situação. Não, ele parecia no controle da situação, sabe? Tá carregando a luta até o final. Sabia que o cara ali também já tava, não tava no auge da forma física, então ele controlou. A impressão que eu tinha é que ele tava aceitando os golpes do canadense lá. Se toma um que ele não tava esperando, podia complicar e ficar sem o cinturão lá, né? Sim, eu também acho que ele tava meio que controlando, mas eu acho que ele começou a fazer isso porque ele cansou, obviamente, já tava no quinto round, 25 minutos de luta praticamente, e ele tomou um golpe, acabou caindo, ficando por baixo, numa posição ruim, e ele não tinha muitas forças para sair dali, então o jeito era administrar a luta e aguentar 5 minutos de pancada até acabar os 25 minutos de luta. Então, mas a impressão que eu tive é que ele não o impacto desses 5 minutos de pancada, como você disse, não afetaram ele, assim, a ponto de colocar a luta em risco. O oponente também já estava bem cansado, não estava conseguindo fazer muita coisa. Está chegando no último round já, né? Os dois estão cansados, não é? Então, exatamente. Mas, como você falou, se acerta um bem dado mesmo, complica. Acaba a luta ali. Uhum. Bom, depois dessas Posso fazer uma pergunta pro César? Que eu achei, não é meio exagero esse papo que o Lyoto podia ser demitido do UFC? Vou comparar até o cartel dos dois lutadores, tudo bem que o Randy Couture não é o ídolo maior, mas o cara tinha acho que umas 13 derrotas até aquela luta. E o Lyoto tinha apenas duas, não era um exagero já? Ah, mas é por conta do tempo também, sim, que sim. O cara lutou, né? Não, mas tudo bem, mas o Lyoto agora tem acho que 17 vitórias e 2 derrotas. Mesmo que perdesse, ainda é um cartel respeitável. Sim, sim, mas no UFC eles costumam contar assim: sequência de vitórias, sequência de derrotas. Se você vê o cartel do Randy Couture, ele deve ter 2 derrotas, aí depois 5 vitórias, mais 1 derrota, mais 3 vitórias, mais 1 derrota. O Lyoto, ele teve 2 derrotas seguidas. No UFC é muito raro você ter um lutador que tem 3 derrotas seguidas e continua no UFC. Você conta nos dedos de uma mão. Que esses lutadores são lutadores que são importantes para o UFC, para a divulgação do UFC, por isso eles continuam. Agora, os que não são tão importantes assim para a divulgação do UFC, eles geralmente são cortados. Você precisa manter uma constância de vitórias para você continuar no UFC. Pô, eu acho o Lyoto bastante importante para a divulgação do UFC, principalmente aqui no Brasil. É, então. Até pensando que vai ter o UFC no Brasil, eu não sei. Que é um dos problemas que mais dá importância para esse tipo de evento, né? Eu fico com a opinião do Thiago. Eu acho que o Lyoto não seria cortado mesmo se ele perdesse, mas ele ia ficar em posição de risco, com certeza. Ah, assim, no meu UFC aqui, o Lyoto sempre ganha, viu, cara? O João falou que no UFC dele, no Xbox, toda vez que joga Vitor Belfort e Anderson Silva, não tem jeito. O Anderson Silva sempre ganha. Já tentei 30 vezes, inclusive eu vou contar. Vem um amigo meu aqui, nunca pegou um controle de Xbox na vida. Nunca pegou um controle de Xbox na vida. Fui jogar contra ele. Eu com o Vitor Belfort. Falei, hoje eu vou contrariar isso. Vou ganhar. O que aconteceu? Chute no queixo. Eu perdi pra um cara que nunca jogou. É impossível. E tem o chute no queixo no videogame, viu? Tem? Brincadeira, tem, eu não consegui. Oh, já consegui, já. Ô, João, mas o problema é do Vitor Belfort ou é da pessoa que segura o controle? É, porque você perdeu pra mim na NBA e eu nunca tinha jogado. Não, também, cara, então... eu já estive do outro lado também. Já joguei contra caras melhores que eu, e eu com o Anderson Silva ganhei. O eu problema... quero te desafiar nisso daí. Pode, você vai querer jogar com quem? Desafio lançado aqui, hein? Com rapaz? O Vitor Belfort. Ah, não faça isso, meu filho. Você vai sair passando vergonha na minha casa. Olha... A mesma vergonha que o Schalke passou na... Ó, então vamos fazer assim. Você vai com a camisa do... Do Real Madrid. Do Pepe. Você vai com a camisa do Pepe. Eu vou com a camisa do Mascherano. E a gente faz um main event lá. Na... Deixa o Renato brigar com o Yuri. O César brigar com qualquer um. Porque ele é especialista, né? A gente não é, pode. O César, a gente não brinca com o César, não. O César já tá na final, né? Passa o jiu-jitsu, a gente tá aguardando... A gente faz a semifinal e pega o César na final. Quer dizer que então, em vez do octógono, vai ser o círculo central do Camp Nou, nosso... É, isso mesmo, isso mesmo. Ô, já que você falou de main event, deixa eu falar do main event do UFC 129. É, foi contra o... Foi do George St. Pierre, defesa de cinturão dele, sexta defesa de cinturão do George St. Pierre, contra o americano Jake Shields. George St. Pierre é canadense. Ele estava lutando em casa para o maior público do UFC. Ou seja... Já registrado, né? Exatamente. O maior público de 55 mil pessoas em loco, né? Fora pay-per-view, essas coisas. Eu assisti. Cara, ô César, eu vou fazer um comentário aqui, espero que esteja certo. Pra mim, o Saint Pierre dominou a luta inteira, cara. E... Cara, foi meio sem graça a luta um pouco, eu achei. Eu acho que esse Saint Pierre é um ótimo lutador, cara. Pelo menos duas lutas dele. É impossível encostar nele, né? É, então, é isso mesmo. Ele não deixa o cara chegar. Eu ia comentar. O Saint Pierre fez exatamente a mesma coisa que ele fez na outra luta dele, que foi a quinta defesa de cinturão, contra o americano também, George Koscheck. Ficou 25 minutos trabalhando jabs, que são socos fracos só para manter distância, e não deixou o oponente chegar perto, de jeito nenhum. A grande arma do Jake Shields é o chão, é o jiu-jitsu. Então ele tinha que chegar perto do George St. Pierre para derrubar e conseguir fazer o seu jogo, assim como era com o George Koscheck. E o George St. Pierre conseguiu fazer o jogo perfeito contra esses caras, e não deixou eles chegarem perto. Mas teve um ponto negativo, digamos assim, que foi deixar a luta extremamente chata. Essas duas lutas de George St. Pierre foram extremamente chatas, e apesar de ele estar lutando no país, no seu país, para um público recorde do UFC, e com, se eu não me engano, ele foi 3 anos seguidos considerado o atleta mais querido do Canadá. Mesmo assim, o público ainda esboçou algumas vaias durante o... É, faltou um pouquinho de... É. Mas o pessoal, próprio... A verdade é que o pessoal quer ir lá ver a pancada, né? Exatamente, o pessoal vai lá pra ver nocaute. Quer ver sangue? O pessoal vai pra ver nocaute. Se não tem nocaute, o pessoal vai. Eu vou até fazer continuar. Um comentáriozinho rapidinho, já que vocês pararam, né? Não vou eu, vou você. Mas também o próprio Anderson Silva, acho que antes dessa luta com o Vitor Belfort, ele fez umas defesas meio burocráticas também, né, César? Exatamente. Antes da defesa com o Vitor Belfort, ele lutou contra o Chael Sonnen, que foi a luta mais difícil que eu já vi dele lutando, que ele tomou muita pancada, apanhou durante 5 rounds inteiro e conseguiu... tirar uma submissão da manga ali com um triângulo no chão, que desmaiou o oponente e acabou vencendo a luta no final do 5º round. Uma luta que já estava perdida. E a anterior foi contra o Demian Maia, que ele praticamente fugiu da luta o tempo inteiro, fez mais ou menos como o George St. Pierre, manteve a distância, ganhou pontos, mas fugiu da luta, correu pelo octógono, inclusive, e foi extremamente vaiado e foi até ameaçado de ser demitido do UFC se agisse assim de novo. Então... E essa possível luta do que agora estão comentando do Anderson Silva com o Saint-Pierre. Eu ia perguntar isso, Saint-Pierre com o... Ele deu uma fugida, né, o... É, o Jorge Saint-Pierre. É os dois nomes mais fantásticos da atualidade do UFC, né? É, o Jorge Saint-Pierre deu mesmo uma fugida, mas é porque, tipo, é muito ruim pro Jorge Saint-Pierre querer subir de peso pra lutar com o Anderson Silva. O Anderson Silva é um atleta duas vezes maior que ele, duas vezes mais pesado do que ele. Então é muito difícil pro Jorge Saint-Pierre conseguir vencer o Anderson Silva. Eu acho que é até ruim pro esporte. E uma categoria intermediária, poderia acontecer, será? Até que poderia, mas mesmo assim o Jorge Saint-Pierre ia ter que subir um pouco de peso, ter que ficar em forma nesse peso. O Anderson Silva ia ter que abaixar um pouco de peso e mesmo assim ainda ia ser muito maior do que o Jorge Saint-Pierre. Mesmo se os dois tivessem o mesmo peso. O Anderson Silva é muito alto. Então, pra ele é como se fosse. Seria burrice pro Saint-Pierre querer essa luta. Eu acho que não seria nada bom pro Jorge Saint-Pierre e não seria nada bom pro esporte. Por quê? Porque o Jorge Saint-Pierre talvez seja mais popular do que o Anderson Silva no mundo, assim. O Anderson Silva é muito popular no Brasil, mas talvez o Jorge Saint-Pierre seja muito mais do que ele no mundo inteiro. Se o Jorge Saint-Pierre perde pro Anderson Silva. Por exemplo, numa super luta, tipo, ele perde um pouco. Perde esse encanto, o pessoal. Exatamente, perde um pouco desse encanto. Ah, encanto na luta é mal também. É verdade. E perde um pouco dessa visualização que ele tem. E pode ser ruim pro UFC também. Começar a perder público nos eventos que tiver o Jorge Saint-Pierre. Porque geralmente os eventos que bateram recorde do UFC tiveram o Jorge Saint-Pierre. Se o Jorge Saint-Pierre perde. Começa a perder um pouco isso. O UFC perde. O UFC perde. E aproveitando essa questão do UFC no Brasil, no mundo, o UFC no Brasil, César, alguma expectativa? Alguma UFC... luta que chama mais atenção? Você vai, né? Todas, né? Todas chamam a atenção, porque são todas com brasileiros até agora. Esse todas, mas assim, um confronto que nem estão falando, acho que o Vanderlei Silva com o Vitor Belfort não é meio já uma luta de veteranos aí? Né? É, mas não vai ter, né? Anderson Silva contra Vitor Belfort já foi descartado porque o Anderson Silva... Não, o Vanderlei não, Silva. Vanderlei. Vanderlei Silva. Porque o Vanderlei Silva já tem uma luta marcada e o Vitor Belfort, se eu não me engano, também já tem uma luta marcada. O Vitor Belfort vai lutar contra um japonês, que eu não me lembro o nome agora, O Vanderlei Silva... E o Vanderlei Silva vai lutar contra um americano que é fã dele. Então já tá meio descartado. E seria uma revanche do UFC Brasil, do primeiro UFC que teve no Brasil em 1998, em que o Vitor Belfort, com 19 anos de idade, se não me engano, massacrou, 19 e né? 20, massacrou o Anderson Silva em 20 segundos de luta, se não me engano. O Anderson Silva não, Vanderlei Silva. Eu não sabia. Vanderlei Silva, sempre esqueço. Foi acho que no ginásio da Portuguesa, se não me engano, esse confronto, né? Que ginásio? Foi em São Paulo, não sei onde, mas foi em São Paulo. Portuguesa, né? Entre a churrascaria e o Carindé. Ah, entendi. Se não me engano, foi lá. Então, tudo bom? UFC com o César. Agora acho que a gente chega ao grande momento. Não, peraí. Deixa o César falar, teve mais duas lutas, né, do card principal do UFC. Teve uma e meia, né, porque teve uma que, pelo amor de Deus. É, acabou no primeiro round. Ah, foi o Vladimir Matsuchenko, que ele dominou a luta ali, 20 segundos, ele, acho que foi... Nossa, não, eu fui pegar água na geladeira, quando eu voltei já não tinha... É sério, cara. O Vladimir Matsuchenko, ele nocauteou o Jason Brills, que é o americano, em 20 segundos... Foi, acho que, o nocaute mais rápido dos últimos anos aí do UFC, se não o mais rápido. E o cara ficou querendo luta, ficou perguntando pro juiz por que tão cedo. É, então, e o Jason Brills caiu sem saber o que aconteceu, achou que não tinha perdido, mas tinha perdido. Quando ele acordou de novo, ele já começou a luta. Ele não lembra de ter ganhado. E a primeira luta, a luta que abriu o card principal... Ele achou que tava na luta ainda. Quando? Então, e a luta que abriu o card principal foi do canadense Mark Bosek. Contra um americano, Ben Henderson. Ben Henderson, que era campeão peso leve do WSC, que foi um evento que se integrou ao UFC no começo do ano e que inseriu novas categorias no UFC, como o peso pena e o peso galo, peso pena na qual o José Aldo é campeão. E o Ben Henderson... E o John Jones? Oi? Tanto do John Jones. Ah, o John Jones é, é o campeão. Quer lutar toda semana? Que cara é o luta campeão toda meio semana, pesado. Ó, né? Oh, porra, eu sou fã do cara. Eu gostaria que ele lutasse toda semana. Eu sou fã fazer do uma cara. Fazer uma luta quarta e domingo. Que você que, é, que o gosta. Cara pode jogar partida de futebol e o outro não pode lutar. É, o John Jones é lutou, isso que eu ia falar. Eu jogar que... bola pode. Não, mas tudo bem que John na luta Jones o cara sai com duas cabeças, né? Mas. John Jones acabou de lutar. Geralmente o que perde sai com duas cabeças, né? O que ganha, não. E é, o John Jones... Jones pode, porque eles só ganham, né? E o John Jones agora tá com um machucado na mão, provavelmente só vai lutar daqui. Ah, um... mulherzinha. Quebrou a unha. Mulherzinha. E ele já tava meio com uma luta marcada já, mas teve que cancelar. Ah, pipocou. É, pipocou, mas naquelas, né, já não pensou? Cara fala, e eu não falo pra ele que eu não falo pra ele eu ia que falar ele isso, pipocou, fala né? Na cara dele, eu não lá, falo vai lá ele. Brincar com ele. Não, e o cara fala, eu tô machucado, por quê? De tanto dar soco na cara, assim, tô com Tá certo. É, o John Jones eu acho que é o campeão peso meio pesado que vai ficar aí por muito tempo, né? Meio pesado que é a categoria mais complicada do UFC, que nenhum lutador fica mais do que 3 lutas. Meio tempo. Pesado é um nome engraçado, né? O cara meio pesado, meio leve. Ele tem um nome de... Ele é meio pesado. Do Virgílio, que eu sei que não vai escapar do jogo. Tem um nome de peso no UFC ou não? Não entendi o que você falou, Yuri. Ele é um nome de peso no UFC ou... Ele tem, assim, uma grande exposição no UFC ou... Ainda o tô John sem... Jones. O John Jones tem uma grande exposição no UFC? Isso. Ele é um dos grandes nomes. Ah, o John Jones é meio que iniciante, né, cara? Ele não tem nem 10 lutas ainda. Ele é prodígio, né? Tem tudo o que parece... É, ele foi o campeão mais novo do UFC. Ele tem 23 anos. Ele não tem nem 9 lutas. Ele luta, eu acho que 2 anos. E tá crescendo ainda no UFC. Tava então... batendo nos moleques na escola até esses dias, hein? É, exatamente. Tava fazendo bullying na escola. O John Jones tem um grande futuro pela frente. Um grande, bom lutador. Começando agora a falar de automobilismo, que era o desejo do Thiago desde o começo do programa, né? Vamos começar pelo do Real Madrid, na verdade. Vamos começar pelo assunto mais polêmico, a Fórmula Indy. Ah, falar em polêmica, eu tenho uma. Eu quero. Tô com uma polêmica aqui que eu quero saber. Ih, lá vem. Foi na segunda-feira, não foi o evento? Aconteceu na segunda-feira. Isso. O Will Power, final da placa 2, vai tomar multa? Ô, oh, não. Ele, o que essa Indy me atrapalhou segunda-feira não é brincadeira, cara. O Will Power tem que tomar multa. Então, a gente tem o até Rodrigo. Uma pergunta do. De um o Robson, uma pergunta para o Thiago, querendo saber se a Fórmula Indy foi um sucesso, se deve acontecer de novo, se atrapalhou, se não atrapalhou. Sucesso, óbvio que não foi. Você programa todo um evento para acontecer num período, no caso no domingo, que é um dia... de folga das pessoas, tinham 41 mil pessoas na AMB, segundo a organização, e aconteceu aquele lance da chuva, que o principal problema em si não foi a chuva em si, foi a drenagem da pista, que não existiu direito. Isso é até um problema que não acontece só problema na pista, não, problema na cidade de São Paulo, da maneira que a cidade de São Paulo é construída, as vias, no caso a Marginal Tietê, e os arredores também, que tem muito asfalto, não tem mais aqueles canteiros, é só asfalto que a cidade tem de São Paulo, você não tem onde drenar essa água, então os pontos de alagamento, as poças d'água se acumulam e aconteceu o dilúvio. Mas se vai acontecer nos próximos anos, sim, tem contratos acho que até 2019 da Fórmula Indy, então vai continuar ainda por muito tempo, inclusive tem grandes chances de a partir do ano que vem ter uma nova etapa de rua em Porto Alegre, que seria o GP do Mercosul. É, na segunda-feira mas não foi exclui ninguém. Exclui a de São Paulo? Não, do complementa calendário? A de São Paulo. Seriam duas etapas no Brasil. Entendi. Na de segunda-feira não foi ninguém, pode né? Pode falar, Sérgio. Na de segunda-feira. Tava vazia. É, inclusive deu rolo porque muitas pessoas entraram assim, sem ingresso mesmo, apesar da organização falar que não seria um evento de portões abertos. Muitas pessoas foram. E algumas com ingresso não conseguiram entrar, então foi bem bagunçado. Todo mundo foi remanejado para uma área coberta lá, ficou um pouco complicado isso daí, mas depois a corrida se desenrolou bem e foi até uma corrida interessante. Sim. E teve gente que foi no domingo e teve que voltar, né? E não teve reembolso do ingresso, né? Ou isso é uma informação falsa? Não, a verdade é assim, ele foi no domingo e não pôde ir na segunda, né? Isso. E aí não teve reembolso, né? É, mas se não me engano, o Procon já tá com. Já acionou a organizadora do evento para poder ressarcir o dinheiro, que isso é meio que instituto do. É, código do torcedor, né? Então tem coisas que vão ter que reaver o dinheiro, sim. Já tem gente entrando com ação na justiça para reaver esse dinheiro. Bom, eu sou fã do Brasil, sou um cara extremamente nacionalista, mas isso é organização brasileira, né? É, tivemos problema também, só para deixar citar, Yuri, desculpa te cortando, sobre a organização. Tivemos também um fato lamentável na sala de imprensa na quinta-feira do evento, que foram roubados dois notebooks de dois jornalistas, até do site Tazio, um amigo meu mesmo, o caso Lucas Santoki, foi roubado lá na organização, e pelo segundo ano consecutivo, né? Em 2010 também houve um roubo de um fotógrafo. No mesmo dia do evento, né? Foi na quinta-feira também, nas mesmas condições, dentro da sala de imprensa. Sexta é treino livre, quinta é roubo de. É, os caras já. Faz parte do evento já. É, os caras já vai planejando. É brincadeira. Os caras já vão planejando desde agora já. É, então já vai planejando. Isso é brincadeira, isso aí. É o tipo de coisa que não pode acontecer no país que quer sediar a Copa do Mundo, que quer sediar Jogos Olímpicos. Mas isso aí quer não, que irá sediar. Né? Vai sediar. Que irá não sediar. Pode acontecer. Isso é discussão para outro podcast. Também não pode acontecer de um evento esportivo atrasar a entrada no trabalho de todo mundo. Cheguei no meu trabalho quase meio-dia na segunda-feira, cara. Como é que é isso? Não só você. Não ah, só cara, você, eu penso assim, o evento tinha que acontecer, de qualquer jeito. Errado tá quem marcou pra essa época do ano, que ainda há a possibilidade de acontecer chuva. Não, eu discordo assim, disso, João. Eu discordo disso porque essa não é uma época de fortes chuvas. Tanto que você pode ver que só choveu, por enquanto, no domingo. Então, mas domingo da chuva faz parte da corrida, não faz? O seco do outono ainda é mais pra frente, cara. A gente ainda tá num período de transição, hein. Não, mas tipo... Nós estamos num período que tá chovendo muito pouco. Você chuva. Trocar de março pra maio, eu achei muito inteligente. Isso aqui não é um campeonato que... Chuva faz parte da corrida, cara. Também. Não da Indy, né? Não, o problema, o problema não foi a chuva, cara. Chover é normal, cara. Mas o problema é que não tinha. O problema é que não tinha pra onde a água ir, velho. E acumulou toda a água. Por exemplo, na Fórmula 1, se chove, a água vai. Esse é o problema, não é a chuva. O problema é que não tem estrutura pra sediar uma corrida de Indy. Faz o quê? Ficar sem? Pô, ali não tinha condição de... Planeja melhor, né, cara? Já tem outra coisa. Ou fica sem ou melhora. Exatamente. Busca só pra citar assim, a corrida de Indy aqui em São Paulo será todo primeiro domingo de maio. Já é uma data de calendário, assim. Todo primeiro domingo de maio vai acontecer a corrida de Fórmula Indy em São Paulo. Então tem que dar um jeito de planejar melhor, porque não pode, eu penso que não pode ficar sem um evento dessa magnitude, né? Se eu não me engano, a Fórmula 1 acho que é o segundo ou o primeiro evento no ano que mais traz dinheiro para a cidade. Não? É, o primeiro. Então. É o tipo de evento que a cidade tem que ter. Eu concordo até com você, João, mas eu acho que você não pode... Mas eu acho que você não pode continuar tendo esse tipo de evento com esse tipo de estrutura que a gente tem para receber esse tipo de evento. Isso é um absurdo. Você prejudica não só a corrida em si, você prejudica quem vai assistir, quem tá ali, até porque é marginal, é um lugar de bastante movimento, você entendeu? Eu acho que, cara, é meio complicado aí. Eu vou contra essa ideia, assim. Eu penso o seguinte, não é pra ficar assim, pensar em não pode ter, tem que pensar em arrumar meios pra conseguir fazer o evento. Exatamente, o evento tem que ter. O problema é você conseguir achar a solução do problema. Se tá tendo um problema que tá atrapalhando o evento, você tem que procurar a solução tá na organização. Exatamente, você então, tem que melhorar. Então, mas eu sou contrário dessa ideia que você falou, não o problema pode ter que atrapalha desse o jeito. Evento é a organização. Então, mas eu sou contrário, eu vou contra essa ideia que você falou, não pode ter o evento. Tem que ter o evento. Mas tem que conseguir meios pra... De que jeito? Ah, isso não sou eu que tenho que falar, cara. Então o Thiago fala. O Thiago fala, de que jeito? Os meios? Cara, tem... É difícil você falar. Acho que tem que fazer algumas reformas, na condição de drenagem. Em termos de local, o local é um local extremamente interessante, sim. Pode não ser o lugar mais bonito para se fazer uma, uma corrida de rua. Mas em São Paulo não tenho. Mas é, cara. Esse lugar mais bonito. É, então, mas você, não, você até tem, tipo, a região do Ibirapuera, por exemplo, uma região bonita do parque de Ibirapuera, dali era até uma das ideias iniciais. Mas o lugar do AMB é um lugar funcional. Você tem um hotel lá dentro que hospeda todas as equipes. Você tem um pavilhão de exposições com um espaço enorme. Você abriga todas as equipes, todas as garagens. Então é bem legal isso daí. Não é um lugar, não. E a pista em si, o circuito, é um circuito muito bom. É um circuito bacana, bem elogiado pelos pilotos. O problema, ao meu ver, é mais a questão de drenagem mesmo, que é o que tem que ser refeito. A pista tinha problemas ano passado, foram corrigidos. Tanto que o tempo de volta melhorou em 6 segundos, praticamente. Agora é só arrumar essa questão da drenagem. É, e os próprios pilotos elogiaram até a pista, né, desse ano em relação ao passado, falando que teve muita melhora. Eu acho que é uma questão de organização, meu ver. Drenagem é como você mesmo procurou. Ali não tem muito o que fazer, mas podia se pensar um pouquinho mais na organização de tudo. E a Fórmula 1, cara? Tem corrida esse fim de semana, né? Mudando um pouco de pato pra ganso, hein? Turquia, né? Turquia. Sim, GP da Turquia. O que você prepara e prevê aí pro GP da Turquia? Olha, eu diria que teremos um outro GP dominado pela Red Bull. Apesar de na China não ser uma vitória da Red Bull, quem venceu foi o Lewis Hamilton da McLaren. Mas eu acho que a Red Bull vem forte de novo para a Turquia. No passado eles dominavam a prova, até o entreveiro lá do enrosco do Mark Webber com o Sebastian Vettel. Os dois se encontraram lá, quando começou a discussão, um chamou o outro de maluco, o outro chamou o pai de coxinha, essas coisas aí. Mas eu acho que a Red Bull vem forte de novo e, pelo que eu já estou lendo aqui na imprensa europeia, vai estrear o Kers. Então o carro vai ficar ainda mais forte na Turquia. E tem eles expectativa, né, ainda? Apesar de não ser na Europa, tem essa expectativa que agora começa a temporada europeia da Fórmula 1, os carros mudam, pode acontecer alguma mudança em relação ao que vem se desenhando ou não. Como, Yuri? Não entendi. Podia repetir, por favor? Sim, eu leio bastante que quando começa essa temporada, essa parte dos GPs da Europa, os carros mudam. Eles têm alguma... Então, eu queria saber assim, o seguinte, vai mudar o que está se desenhando, é RBR, Vettel ou não? Não tem como. Não, sim, até se fala que na temporada europeia é onde começa para valer o campeonato. As equipes vão apresentar modificações, até o Bruno Senna publicou hoje que ele acredita que a Renault, no caso, a equipe que ele é piloto de teste, vai vir melhor ainda. A Renault, que é uma das surpresas, né, da Fórmula 1, conseguiu 2 pódios, já um com o Petrov na primeira corrida e na segunda corrida com o Rosberg, até sendo o segundo colocado, o Nick Heidfeld. Então as equipes vão reagir, a McLaren também tem como diminuir um pouco essa diferença, a Red Bull, corrigindo esse problema do Kers, ela se torna praticamente, assim, aquele time imbatível quase. Então, cara, mas não fica naquela, por exemplo, você falou que a McLaren tem condição de diminuir a diferença em relação à Red Bull. A impressão que eu tenho todo ano falando é que, assim, só pode trabalhar no começo da temporada europeia a equipe que é segundo lugar. O pessoal esquece que o primeiro lugar também está trabalhando, né? Não, sim, só que às vezes você busca, você tem umas soluções erradas que você vai melhorar. É claro que o primeiro lugar, ele também trabalha, ele também vai se aprimorando. No caso da Red Bull, ela vai colocar o Kers, que é aquele sistema de recuperação cinética, né, de energia, que então ele vai ter por 6 segundos, ele vai ter um ganho de potência no seu carro que ele não tinha. E isso era prejudicial nas largadas, e isso foi essencial na China, para que a Red Bull perdesse principalmente a primeira posição. Então, vai ter evolução no carro da Red Bull? Vai. Mas os outros também vão melhorar, também vão achar algumas soluções. Muitas dessas soluções são cópias da Red Bull. Inclusive, a Ferrari diz que já tem um assoalho, já tem um difusor que é a cópia da Red Bull. Então, eles vão atrás daquilo que está dando certo e tentar diminuir essa diferença. E diminuindo a diferença, vai para a briga, né? Lembrando até que a Ferrari está com resultados muito fracos esse ano, apesar de uma boa atuação do Massa na China. E mais a Ferrari é a equipe que mais venceu na China e o Massa é o piloto, aliás, na Turquia, e o Massa é o piloto que mais venceu na Turquia. Você então... pode ver lá no www.esportissimo.com.br, tem essa matéria feita lá sobre as três vitórias do Massa, 2006, 2007 e 2008, né? Sensacional é piloto, também. É o piloto que mais venceu na Turquia. Mas eu não vejo possibilidade, possibilidade alguma da Ferrari incomodar a RBR nesse ponto do campeonato. Não. Pra mim esse campeonato vai ser disputado entre McLaren e Red Bull. Você acha que ainda há disputa? Ainda há espaço para disputa? Eu acho que já deu o Red Bull. São 19 provas, João. É muita corrida pela frente. O Vettel precisa fazer muito do que ele fez ano passado, né? Não, precisa, realmente. O Vettel, ele tá muito maduro. O Vettel é aquele piloto que, assim, não sentiu o número 1 no carro dele. Que às vezes é um pouco que aconteceu com o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton, desde que colocou o número 1, desde que ele abre lá aquele livrinho História da Fórmula 1, na página Campeões, e vê a foto dele, parece que ele deu uma assustada, assim. Mas não é a McLaren que também teve uma... não conseguiu dar pra ele um carro campeão nesse tempo? Mesmo assim, porque ele João. Tem feito, eu acho que ele tem feito até tem conseguido incomodar uma vez ou outra a Red Bull. Ele tem dominado o Button também. É, na verdade, ele é um cara mais rápido que o Button. Que o Button é um cara mais cerebral. Então, às vezes, o Button, na tocada mais suave, acaba igualando as coisas. São estilos, né? Então, um acaba sendo mais destruidor de pneus, outro acaba sendo mais conservador. Então, isso acaba influenciando também. Pode falar, Yuri. Pode falar. E esses pneus macios não estão durando, né? Nossa, eu queria comentar isso quando a gente fosse falar de Fórmula 1, que não sei pra vocês, mas parece que ficou meio, assim, artificial, né, entre aspas, a corrida, porque tem muito, muito pit stop. Na última eu corrida vejo teve mais cara pit no stop, box do que no último pista. Teve mais pit stop do que voltas, e... tá tendo mais ultrapassagem, é claro, mas não sei, ficou meio diferente assim a Fórmula 1. Não, ficou diferente, mas também é aquela coisa, ficou diferente pra todo mundo, né? Não é uma coisa que antigamente nós tínhamos até, embora eu não concorde com isso, eu acho que tem que ter uma competição nos pneus, mas antigamente tinha uma fornecedora de pneus que tinha um pneu melhor que a outra e a diferença era grande de tempo, né, dos pilotos. Agora não, todos têm o mesmo pneu, então o desgaste é pra todo mundo. Cabe você fazer um carro que consome menos pneu e fazer uma boa tocada competitiva. Na primeira corrida do ano, enquanto todos faziam 3 paradas, alguns fizeram 4 paradas, teve o mexicano da Sauber, o Checo Pérez, que fez uma parada e foi 8º lugar. Ah, o cara foi 8º, mas pô, o cara foi 8º com um carro não tão competitivo. E o Alan ultrapassou Prost o Felipe Massa no final. E o Alan Prost tendo que cuidar de carro, como que seria o desempenho dele, né? O Alan Nessa Prost? Alan Prost, professor. Alan Prost, pô, ia muito bem, cara. Alan Prost era um cara tinha uma tocada muito conservadora, era um cara que sabia correr com inteligência. Seria tipo um estilo Jenson Button. Um cara que conserva os pneus. E aí? Continua aí, segue aí, toca a bola. Ah, então, vai lá, assim. Então, eu acho que vai ser uma boa corrida. Eu aposto que o Sebastian Vettel vença o GP da Turquia, ele é o grande favorito. Até o João falou, mas vai ter disputa? Eu ainda acho que vai ter disputa, porque muita coisa vai acontecer, tem aquele lance de corridas são corridas, pode uma estratégia errada, pode um pneu furado, mas em termos de favoritismo, é indiscutível que o Vettel é o favorito com a Red Bull. Mas quem pode disputar, e eu acho que ainda vamos ter uma disputa... O inimigo mora ao lado do Vettel. O Mark Webber? É. Não, não. O Mark Webber tá dominado já esse ano. Eu também aposto no Vettel. Eu também aposto no Vettel. E o Hamilton? Você quer saber? Vettel nada. Com Vettel, sem Vettel, eu vou apostar no Massa, que tá na hora do Massa ganhar. Fez 2 corridas boas. É hora do São mais de 30 corridas sem vitória já, né? Tá na hora, né? Tá na hora. São mais de 30. A última vitória dele foi aquele GP do Brasil. De 2008. Ele quase conseguiu o título, né? Ficou por um pouquinho. Então acho que são mais de 30 corridas, hein, João? São mais de 30, se não me engano são 31 corridas. Não tô contando aquele período que ele ficou... Ah, é verdade, ficou um período afastado. Tá certo. 30 corridas com ele na pista. Sim. 31 corridas, se não me engano. Eu vou de Massa, o Thiago aposta no Vettel, Renato? Eu aposto no Hamilton, só porque ele é inglês. Ah, tinha que ser. O César apostou no Vettel. Ah, se ele vai apostar no inglês, né, eu vou apostar no quê? No Vettel. Eu posso apostar no Alonso aí, que legal. Aí, tá certo. Yuri, você vai apostar em quem? No Pedro de la Rosa? No Massa, que é o mais perto de Portugal que a gente tem. Ah, eu vou apostar no Schumacher, então. Mas o Schumacher não é americano e não luta UFC. Escolhe um lutador aí, César. Quem que seria o lutador aí do jeito? O Kobayashi, né? O japonês. É, tá certo. Então o César vai de Kobayashi, que ele já gosta do japonês também. Também. E aí, fica por isso hoje? Apostas feitas? Apostas feitas. Ah, só mandar um recado, né, pra galera. Se ninguém mais tem que apostar. É verdade, tem o recadinho da galera. Manda aí, Renato. Então, mandar um abraço pro... Mandar de novo, espero que o João não atrapalhe dessa vez. Um abraço pro Eli Levi, Rios Neto, lá de Minas Gerais, torcedor do Atlético Mineiro. Tá na final, vai ser campeão, time grande. Atlético Mineiro vai ganhar a final, vou torcer pro Atlético. Um abraço, Neto, vou torcer pro Atlético. Torceremos, eu também vou torcer, porque é um leitor fiel a gente. Time gigante. Coitado, humilhou o menino. Primeiro campeão brasileiro. Atlético Mineiro vai ser campeão do quê? Peraí que eu tô ouvindo o Atlético Mineiro campeão. Campeão Mineiro, igual o campeonato português. Joga com dois lá. Estão brincando que o Atlético Mineiro vai ser campeão. Bom, se bem que... Não, eu não acho, mas eu tô tentando conquistar o leitor. Se bem que assim, rolaram, eu sei que não foi tema do programa de vocês aqui, mas rolaram duas coisas importantes, né? Rolou um Rio Naço e um Sete Lagoas Naço, né? Pois, hein, rapaz. E não só, né? Não só, teve mais brasileiro brincando. Os quatro sobrou um. Que entraram em campo hoje foram eliminados, só o Santos passou. O Santos entrou em pois campo. Pois é, e a gente... Falei dos que entraram. Ah, eu sei, eu tô brincando. Entrou, o Santos entrou em campo hoje, o jogo acabou meia-noite e meia. Não, mas o jogo... Não, o horário oficial é lá do México, então não foi ontem. Ah, não me fala de México. Por que não fala? Você tem mais lembrança do México? Ah. Não vem ao caso, acho que... Vou mandar um abraço pro Gabriel Tinga, torcedor do Corinthians, nosso amigo... mandar um abraço pra todo mundo aí, se vocês quiserem mandar um abraço. Eu posso mandar um pode, abraço? Claro, fica à vontade. Eu mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra Xuxa. Especialmente pra Xuxa. Oh, você já mandou um abraço pro Yuri hoje no Twitter? Seria legal se você mandasse um abraço agora no podcast. Verdade. Tô verdade, mandar um abraço pro Yuri. Ele pediu pro pessoal de uma rádio aí que eu não vou falar. Mandar um abraço e eu mando um abraço pro Yuri. Já que eles não mandaram, né? Muito obrigado. Eles foram insensíveis. Toda vez que eu estiver precisando de um abraço, de um carinho, eu vou recorrer a você, Thiago. Mandar um abraço também pro Bruno, o Cachito Ramírez. Cachito Ramírez. Deixa eu mandar meu abraço. Manda aí. Queria mandar um abraço de novo pra todo o pessoal lá do Dinamo Itaquera, meu time do coração, o time que eu torço desde pequenininho. E mandar um abraço também pro Robson Iacona. Que irmão do querido gordinho Yuri Akon aí, que pediu pra gente mandar um abraço pra ele, mandou perguntas, participou indiretamente aqui do podcast fazendo perguntas pra gente. Abraço, Robson. O César quer mandar abraço pra alguém, César? Eu não gosto muito de abraço, prefiro aperto de mão. Você quer mandar aperto de mão pra alguém? Ah, você gosta de abraço, sim, aqueles caras que ficam sem abraço. Abraço por trás, não. Abraço por trás. Ele gosta de uma chave. Ele gosta de abraços, dos caras de sunguinha, assim, gosta de chave de pé. Não gosto de nada disso, não. Não quero mandar abraço pra ninguém. Nossa, que desconsideração dos nossos leitores, cara. Eu quero mandar mais um abraço, posso? Lembrei agora. Pode? Pra mãe do juiz do jogo do Real Madrid-Barcelona, hein? Nossa. Abração pra mãe dele. Essa deve estar com muito abraço a essa altura. Ô César, você devia mandar um abraço pros leitores, cara. A maioria das notícias do site, as mais lidas, são de UFC, cara. Então um aperto verdade, de mão. Cara, você não pode. Um aperto de mão para os leitores do Esportíssimo. E tô que achando que é ele entrando, que tá entrando na notícia ele fica hora. F5. acho as notícias dele são as mais lidas. Depois de mais de 10 minutos mandando abraços, dedicatórias e beijos. Um abraço pro Maguila, então. Meu Deus. Encerramos mais uma edição do Renato podcast sabe quem é o Maguila? Do Esportíssimo. E até a próxima, pessoal. Abraço. Falou. Tchau, tchau. Adiós. Hasta la vista, baby.